Sim. A dor é uma coisa real que a gente está aprendendo a abraçar e não temer a velha história do mal, tão conhecida que já nem pode mais nos assustar. O amor é uma coisa real e a gente nunca deve se esquecer de festejar cada momento. Pra nós é pura alegria, é tudo que a vida tem pra dar. Vem pegar o que é seu. A gente sofre, a gente luta, pois nossa palavra sim, sim. A gente ama, a gente odeia, mas nossa palavra é sim, sim. Viver é coisa irreal, um chamo de magia e é tudo tão normal. Mas tá legal, tem mágica solta no ar, faz parte do astral. E é isso o que a vida tem pra dar. Vem conquistar o seu lugar. A gente sofre, a gente luta, pois nossa palavra é sim. A gente ama, a gente odeia, mas sempre, sempre nossa palavra é sim, sim. A gente sofre, a gente luta, pois nossa palavra é sim. A gente ama, a gente odeia.